CO 350 358, decola 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, saída 5545, transponder 1935, controle Salvador, 1924. Pelo 924, cotejamento correto, portão 08, reporte quando pronto. Portão pronto, 924. Alfa Vitilhante Alagoinha. Pela coordenada número 2, agora. 2230, está livre ingresso, informe alinhado e pronto, 917. Ingresso, camarada, 2230. Salvador, OTAN 3566, posição 01, no pistec é fenomenal. Aguarde, número 2 no setor. Aguarde. Salvador, os alemães estacionaram no passe 3, pronto para o táxi, 4 a bordo, 5 horas, Salvador União, tem na sua pista. OTAN autoriza o Webjet 6702, base pela direita, pouso na 17. Não, negativo, tem um tráfego alinhando na 17 agora. 7, obrigado. Positado desse para 2.500 pés, ajustando 0111, autorizado a RNAVE, reporte Ravitor 366. Após TAP 2500 com 0111, autorizado a reportar a estabilizar. Web 6741, passo nível no 20, chame Recife no 288, alterna 13325, Web 6741. 288-3325, boa tarde. O Azul 4089 está autorizado o seu táxi e a Juliette Alfa reportará Anza Taxi Delta. Juliette Alfa reporta Anza Taxi 4089. Paulo 33 Salvador, 3372 liberou. É um 3372, mantém a posição Anza Taxi Kilo, irá da passagem a um bandeirante que irá cruzar a Alfa para o ponto de da Delta. Mantém Anza Taxi Kilo 3372. Solo 3834 para o táxi com 62 a bordo, alterna Teresina 4 horas e 10. Aí, se você quer decolar. Estimativo, 140 graus, 082, passaria do 2230. 2230, bom pouso, Hélio. Boa viagem. 3834. Dia 2230. Confirmo. Azul 4089, eu falo voltando? Gente, já tem um bandeirante no ponto de espera na saída coral, com curva direita. É, se segui-lo como número 2, irá aguardar no ponto de espera. Abre as condições da passagem ao Airbus Atan, que para a curva esquerda na Momo. Assim a gente alterna a curva direita, a curva esquerda, para você ficar melhor. De qualquer forma, irá esperar. Trato então, irá dar passagem ao Airbus agora da TAM, enquanto o Taxi Alpha segue como número 4, para o esperar. Tá ok, segue a base aplicada na sua frente, 4089. Então, 3834 está livre via Alpha, mantém a posição 11, Taxi Delta. Via Alpha, mantém a Delta, 3834. Vamos para mais um taxi. Prossegue em frente até o Taxi Delta. Na Taxi Delta, chama a torre 186, ajuste agora 10 no 1, bom voo. Vamos para a boca, você mandou 86, obrigado, boa tarde. 3372, após a passagem do bandeirante à sua frente, ingressa via Kilo para o pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Ingressa Kilo, pátio 3, aguarda, 3372. Passeira 2230, contato radar, sumo nível 1180, seta Gole Val. Podemos ir direto Gole? O perfil, passeira 2230. 02, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi Aquilo. Táxi via Alfa, mantém posição antes daquilo, Webjet 6702. Iniciar. Afirma. Número 600 está autorizado Natal, nível de voo 350 via Upper Zulu 10. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puka, transição Zipa. 5547 é o transponder, o controle 119 decimal 35. decolagem 1-0, curva esquerda, Pucca de Pá, 5547, sendo 93 tempo. Confirme o transponder. 5547. Protegimento correto, posição 62, reporte quando pronto. Aí, boa tarde. Então 3834, ingressa Delta, na Delta chama a torre, 186, bom voo. 186, ingressa na Delta, boa. Então 3372, mantém a posição no pátio 3, portão previsto a 01, ainda está ocupado pela aeronave da companhia. Sim, já mantém então aqui na pátio 3, 3372. Chegada a Mari, reporte para descida. Identificou, voa a Mari, reporte a descida, chegada a Mari, de Matilho Zulu. 3173, decolou os 45, chama o controle, 11935, bom dia. 1935, bom dia. Alfa Victor Juliette, pronto, cópia. Papa Tango Alfa Victor Juliette, Salvador, Alagoinha, 035 ao nível, decola no 7, primeira curva esquerda, permanece restrito no corredor forte a 1.000 pés até a liberação do controle de Salvador. Aciona 55, 1.000, transponde o controle 1.9, decimal 35. Voo no 328, complete final Renato, chame torre 1286. 286, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde. O voo no 328 passou o serviço 366, trem checado avistando. Voo no 328, ciente do tráfego, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento no 40 graus, 092. Ciente, continua aguardando. Dado pushback acionamento, reportado. Segura para o táxi 924. No 43, aguarde instruções. Portão previsto a 09, está sendo desocupado, corrigindo. Está sendo restrito devido a um banho da Gol que iniciou o push. Mantém a posição no 43 atrás do Airbus da TAM. Fiquei ingresso naquilo, parte 3, mantém a posição no parte 3 atrás do Airbus da TAM. Previsto 09, Webjet 6702. Olá, TAM 3566, poderia confirmar a previsão para o nosso feedback? Gorno 328, primeiros 1.200 metros da 1-0 estão fechados, está autorizado o pouso, vento 150 graus, 09-9. Livre o pouso, ciente da restrição, 3 checado. Perfil da Coral. Capitão Whisky, Charlie Mike, contato radar, do nível 100, sai da Coral. 100, sai da Coral, Mike. Então, 3372, pra evitar a espera, ingressa via Juliette, Alfa, mantém a posição dos ataques da Índia. Juliette, Alfa, mantém a Índia, 3372. Alfa Victor Juliette, chame para o ingresso da 1-7. Avianca 6320, reclear 2000 feet, QNH 10-11, clear the final report established. Down to 2000-1011, report established on final. Avianca Brasilia 6320. Aqui está ligando o push livre, ataque seu índio, está livre o seu ingresso até o portão 01. Ange 3372. Solo voo 924, para o táxi POB 85, autonomia 3 horas e 8 minutos, alterna Salvador. Chame Recife no 288, alterna 1-3325, tá 3173. Alfa e Delta na minha escuta, Justino 09. Juliette Alfa, mantente da Delta 924. Pode seguir com cautela 3372? Afirmo. 72. 34, alinha e mantém. Ali mantém 34. Do 4089, assim que o Airbus já está alinhado, está autorizado sem ingresso para o seu Delta, chama a 208 meia dúzia, o ajuste no 091. A gente pode alimentar, ingressa na Delta, chama a 208 meia, ajuste no 01, passou o 4089. Uno 328 no solo aos 50, libera a direita, chama o solo 1219. Direita 1219, Uno 328. Webjet 6702, direto da passagem ao Bang da Gol, se encontra agora próximo à sua proa. Após o ingresso, tá para o portão 096702 da Web. Após a passagem do Bang da Gol, ingresso esquerdo, portão 9, Webjet 6702. Solo está 366, está acionado para o Protect, autonomia de 3 horas, alterna Recife, 129 ao primeiro. 89 a linha e mantenha após a rolagem do tempo. Ali mantém após a rolagem do tempo, 39. Aeronave da Gol, como número 3. Meu ponto de espera, reportando o taxi de alta inicialmente, o ajuste 1011. 20 a seguido 2011, reportando o taxi de alta na 3-6-6-6. Solo, Gol no 328, livrou, boa tarde. Gol no 328, taxi de alfa, reportando o taxi de quilo. Alfa, reportando o taxi de Gol no 328. Se informe alinhado e pronto para decolagem. 2-6-8-6-12, bom voo. Na Delta, 18-6-9-2-4, para o trabalho. O TAM 3834 decolado ao 5-2, chame o controle 19.35. 19.35, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, T3834, decola na bomba. Então, 3834, contato radar, sumo nível 390, sai da Momo Fruti. Momo Fruti, quando possível, a Fruti. Coordenação. Aviaca Brasília, 6320, is established on the localized. Avianca 6320, complete final, contact power 118.6. 8.6, Avianca Brasília, 6320. Tu mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 924. Tá bom. Gente, antes da Delta, cedendo passagem ao Gol, 3566. 6320 is 7 out, lined up for runway 10. Ok, Avianca Brasil 6320, the first 1200 meters from runway 10 are closed. Continue approach and expect runway vacated. The wind is 110 degrees at 10 knots. Avianca 6320. Roger 6320, we copy. Azul 4089, decolagem autorizada, 110 graus com 10 nós. Autorizado decolagem, porteiro espaço. Alfa Victor Juliette, decola de imediato. Que de imediato, 110 graus com 9 nós. segue pro 3, voo no 328. Afirmo, prova. Segue em frente, posição 03. Obrigado. Roger, clear to land, Avianca PCI, segue 320. Azul 4089, decolado aos 55, chama o controle 1935, bom dia. Controle 1935, 4089, bom dia. Alfa Victor Juliette, decolado aos 55, mantenha mil pés no litoral. A minha escuta aguarde para cruzar o eixo da 1028. Mil pés no litoral, na sua escuta aguarda para cruzar o eixo, Alfa Victor Juliette. Voo 924, avista o Airbus 319 na final da 10. Avista, 924. Faz a passagem do mesmo, alinha e mantém, 924. Faz a passagem do Airbus, alinha e mantém, na 10, 924. Lima Quilo Zulu vai passar a área da descida. Lima Quilo Zulu, reatorizado 050, Lima Quilo Zulu. Desce até o 50, Lima Quilo Zulu. Já vou passar a frequência da torre, da 356. Passará. Tá 3834, chame Centro Recife, 12085, a termina 12545. Tá 3834. Confirma 285, a secundária. Secundária 12545, a primária 12685. Ah, 2685 e 12545, obrigado. São Paulo 0924. Afirmativo. Mantém a linha e mantém. Outra cara. Avianca Brasil, 630 underground at 57, next to the right and call ground control 12 on this small niner. Roger, 219 when clear, Avianca Brasil, 6320. Ground Avianca Brasilia 6320 is clear of 10 going to stand position 13. Caution, correction, Avianca 6320 clear tax by taxiway Alpha and Juliet, gate number 6. Alpha and Juliet, gate number 6 now for 6320. O senhor inicia a curva após cruzar 2.000 pés. Curva após 2.000, 1.924. Alfa Victor Juliette cruzou ele. Alfa Victor Juliette, ciente, chama o controle 19.35. Controle 19.35, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Papa Tango, Alfa, Victor Juliette, decolou na sua escuta. Papa Tango, Alfa, Victor Juliette, mantendo-se em condições visuais, meu pé escolhido forte, aguarda autorização para voar direto a Lagoinhas. Mantendo condições visuais, aguarda direto a Lagoinhas, Alfa, Victor Juliette. Para permitir entrada de uma aeronave Airbus no gate Meadows. Afirmativo. Pessoal, puxa para permitir a entrada da aeronave aqui no gate Meadows. Afirmo. Lagoa, decolado 59, chama o controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, obrigado. Denado, mantém escuta, Guarumbi no porte, nível 360. Poxa, dá uma dica da saída? Poli, transição, Lusa. Aracaju, suba nível 350. Nível ascensão 350, 924. Cara Delta, pronto. Foi Salvador, está 3193, informação ótica. São 3193, essa é uma notificação, autorizado chegada a Bonfim. Você mantém a nível 060. 060, está tentando desvio à direita. Assim que possível, tem condições de voar pelo. Tente por. Qual por 8, quantas milhas são 3193? É a Pro 225 por 20 milhas. Tente. Então, 3566, tem livre decolagem. Informa o tráfego à sua esquerda do eixo de decolagem, mantendo 1000 pés no litoral com sentido nordeste, ok? Ele está aproximadamente 2 milhas do eixo de decolagem, não vai interferir, está com sentido nordeste. Vento no 30 graus, 08 nós, 3566. Livre decolagem, sentido tráfego, está 3566. Zero, maintain position now. Okay, we'll hold our position here before Juliet. Com 1-333 para cópia de autorização. Kilo Zulu vai atingir o 50. Sim, será que é um Lima Kilo Zulu autorizado ILS sem o glide da 1-0, disso para 2000 pés. NH-1-0-1-1, reposta estabilizada, informe de cada. Então, para 2000 com 1011, repasse estabilizado em LS e agora com 150 de indicado, Lima Kilo Zulu. Controle 119.35, código transponder 5564. 360 conforme, Rupert Wiss 58, código 11, direita e a curva de boa decolagem, é a frequência 1935, 5564 transponder. O cotejamento está correto, reporte nessa para o Zulu. Reportando. Avianca 6320, continue your attacks, gate number 6. Avianca 6320, continue taxiing gate 6. Modo 600. 1935, chamar alta 35. Controle Salvador, tá 3566. 3566, contato radar na decolagem, saída PUCA, suba nível 130. PUCA 130, tá 3566. Salvador, cordial, o 3192 tem da Oscar. 3192 vai manter a escuta guardando cópia. 600, esse aqui tá realmente não comentado. Ok, quando pronto, autorizado o seu táxi, via táxi Juliette, pátio 3, na táxi Delta 308.3. Agora a gente está no livre de táxi, pátio 3, Delta, 1-2-3-2-3. Avianca 6320, after 737, táxi via apron number 3, clear táxi gate number 6. To the 737 comes out, we'll go into gate 6, thanks. 3193, desça para nível 050, reduz a velocidade para 2100 nós. 050, 210 nós, 3193. Controle, autoriza a proa direta de Alagoinhas, Golfo Vitor Juliette, mantendo inicialmente 1-1000 pés. Capitão Golfo Vitor Juliette, autorizado subida ao nível 035. Autorizado direto a Alagoinhas, Golfo Vitor Juliette. Autorizado direto a Alagoinhas e acessão ao 035, Golfo Vitor Juliette. 093192 para cópia. Via 92. Autorizado Maceió, nível 330, via Aparisque 58. Saída Puca, transição Aracaju. Após a decolagem, pista no zero, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5571. 330, nível Maceió, Aparisque 58, Puca, Aracaju. A gente decola a curva à esquerda, 1935, amigos do controle Salvador, 5571. 312. Botejamento correto nesta para cima de táxi. Já, já. Controle Sana 3193, pode lá pro de pelo? Autorizado pelo TAN 3193, desce para nível 040. Pelo, desce para 040, TAN 3193. Batango Alfa Victor Juliette, informou que deverá manter, evitar a área restrita de Camaçari, que o nível é, vai do solo a 2.500 pés, Alfa Victor Juliette. Confirme a altitude mínima, senhor. De mínima 1.500 em Camaçari. Gente. Agora alto e baixo. Já chamado já duas vezes. Ok, eu respondi duas vezes. Ali decola, vento no 30 graus 099. Tu estava recebendo, senhor? Nativa, a gente não estava lhe recebendo, então. E agora tá. Tive ali a redecolada 190600. Tira a estabilizada, LS. Tango Lima Kizu, completo sinal ILS, tem o Glide Toyono no 8 decimal 6, 3 milhas para o marcador externo. Que é essa chamada 28 meia, Lima Kizu, Zolo? 3193, redução para 1.70 nós, desça para 2 mil pés, carrega 1.0111, reporte estabilizado, 3193. Paciente, vai reduzindo para mínima, descendo para 2 mil pés, transversal direto, reporte estabilizado, 3193. Na aproximação para 1-0, primeiros 1.200 metros fechados e aguarde a pista livre, Lima cruzou. Paciente, aguardando pista livre, essa obra macabra, parece a mesma construtora do metrô, rapaz. Eu tô ciente, é infelizmente. É complicado, estamos na escuta aguardando a autorização, Lima cruzou. 545. Na escuta do controle. 566, retorna. E 566, mantenha nível 130, mantenha a minha escuta, até 3566. 3566.